Essas foram as empresas que apoiam a Cidade FM. Voltamos com a nossa programação para tocar o seu coração. Você está ouvindo Cidade FM, operando na frequência modulada em 106,3. ZYM 879, canal 292, Santa Fé do Sul, São Paulo. Cidade FM, a rádio que toca você. Meu bom dia a todos os amados ouvintes da Rádio Cidade FM. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Mais um dia de vitória, mais um dia de vida. E nós podemos glorificar e exaltar o